Fazer isso certo de noite. Yo, há mais de um mês não durmo direito, isso vai fuder minha mente. Rico trampa pra ter sucesso, rapper trampa pra ter corrente. O meu bolso tá diferente, mas nunca abandonei o vetinho. Eu merecia mais crédito pelo que eu fiz, tipo, com todo respeito, o Marnin que é meu filho. LP Zlata é meu filho, é meu filho, toque o DK é meu filho. E o Rio de Hane sabe muito bem que ele é meu filho. Eu gravei uma faixa com Red, ele usou o furo direto de Fortal pra todas as JBL. Antes era jantar, cigarro, série, hoje é Tagliatelle. Tenho várias espécies, se você quer sair do estresse. Nunca pisei na neve, mas nem que eu já pedi a neve. Porque tu só vê isso na série, nós já viveu na pele. Hora de fazer isso certo, hora de fazer esse cheque. Se os homens revistar minha bag, eu foto com 27. Mateta com meu bivete, descobre o que acontece. Há mais de um mês não durmo direito, isso vai fuder minha mente. Rico trampa pra ter sucesso, rapper trampa pra ter corrente. O meu bolso tá diferente, mas nunca abandonei o vetinho. Eu merecia mais crédito pelo que eu fiz. Tu tem que ver o meu novo carro, tem mais cavalo que um estábulo. Me livro desses obstáculos, eu não quero nada de graça. Pare o problema em casa, o mano tá tentando a várzea. Não deu certo jogando bola, agora quer uma quadrada. Assustar o corredor é fácil, tu só precisa dizer o nome do cello. Falei ter palavra é meu filho e fiz esse irmão escrever um Aurélio. Ninguém me fala qual é o teu hit que não tem no título escrito fake. Eu lancei o tigrinho porque eu nunca tive um padrinho bancando minha tape. Há mais de um mês não durmo direito, isso vai fuder minha mente. Rico trampa pra ter sucesso, rapper trampa pra ter corrente. Muito rico eu tô diferente, mas nunca abandonei o vetinho. Eu merecia mais crédito pelo que eu fiz, tipo. Às vezes o que tu fala incomoda tanto que a verdade dói. A liberta, se tá no vetinho. Aê, só queria dizer que toque o DK meu parceiro. Só botei o nome dele na música mesmo pra divulgar nossa mixtape que tá vindo aí. Estela não. Mas aí, cê podia só admitir, né? Que cê inspirou no vetinho. Tava tudo tranquilo. Já que cês querem guerra.